Búfalo do Marajó, a carroça da saudade. Como é que é? Banda Kene. Joguei as nossas fotos na lixeira, pergunto se depois esvaziei. Não tive coragem, tô vendo sempre que me bate saudade. Tô evitando lugares pra não te ver, tô rejeitando convites para beber. Me dói falar em beber, beber era como eu chamava você. Meu coração colou meu chip, e só pra te avisar, se essa noite eu te ligar, não atenda. Se é caso de madrugada, chegar algum volta pra mim, hackearam-me, hackearam-me, dizendo ainda te amo. É alguém que sabe que eu te perdi, hackearam-me, hackearam-me. Como é que é? Banda Kene. Me dói falar em beber, beber era como eu chamava você. Meu coração clonou meu chip, e só pra te avisar, se essa noite eu te ligar, não atenda. Se acaso de madrugada,